Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E vocês acabaram de ouvir Take Over The Breakover, de Fallout Boy. E o convidado dessa semana é o incrível Cabeça. Obrigado pelo incrível. Eu escolhi essa música entre todas as outras do Fallout Boy, principalmente porque é a que eu acho mais diferente. A minha pegada com Fallout Boy é que ela é uma banda bem única. E ela tem algumas músicas que você não vê outras bandas com o mesmo estilo. Eu acho que essa é, pelo menos pra mim, a que é mais diferente. E além disso, como a banda voltou, me deixou feliz, eu tinha que colocar essa música aqui. Olha, Cabeça, eu concordo plenamente com você. E como você encaixou tão bem essa é uma banda tão única, sabe o que me lembrou? Lá vem. Eu acho que o Jim caberia perfeitamente como um integrante de Fallout Boy. De tão bizarro, né, cara? Por sinal, se não me engano, é no clipe dessa música que tem o cara vestido de bife. É. Se não me falha a memória. Meu, Fallout Boy é uma banda realmente única. A melhor palavra que se falar é única. E é uma banda muito boa. Eu gosto muito. Mas a primeira música que iremos tocar aqui mesmo pra vocês é All Along the Watch Over, Jimi Hendrix. Pelo compositor, acho que a gente não precisa falar mais nada. Black Power. Mas além de ser a música tema The Watchmen, já coloquei DC no cast, então estou feliz. Eu gosto muito do instrumento guitarra, é o meu instrumento favorito. Eu acho que pra qualquer um que ama a guitarra e gosta de apreciar o Jimi Hendrix é obrigatório. E assim, um riff fantástico dessa música, uma música que ela é diferente, ela é ousada no ponto de que ela não se repete, de que ela traz coisas diferentes. E é Jimi Hendrix, né, cara? É, ele tem o poder do Black Power. O melhor guitarrista do mundo. Então é isso aí, escutem aí. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Thank you. Próxima música, pessoal, Cocaine, Eric Clapton e Steve Winwood. Seguindo ainda um pouco na linha do Jimi Hendrix, eu escolhi essa também pra trazer o Eric Clapton, que é o compositor dessa música, que eu gosto muito, tanto das músicas dele quanto da carreira. Ele é conhecido como Blues Man, e ele sofreu muito preconceito no início da carreira dele por ele ser branco e tocar o blues, então as pessoas não aceitavam ele como cantor de blues. Inconcebível, inconcebível você ter um guitarrista de rock negão com black power e um branquelo blues que toca blues. Inconcebível. Eu gosto muito dessa Cocaine, de novo, a parte da guitarra dela é praticamente impecável, ela é bem sonora, é bem gostoso de ouvir. E essa versão com o Steve Winwood foi num show que eles fizeram no Madison Square Garden em 2006, nos Estados Unidos. Assim, é um show fantástico. Essa versão eu gosto mais pra ela ter o piano por trás, que vem dessa mistura, uma bateria um pouco mais forte. Eu gosto muito dessa versão da música. Então é isso aí, escutem aí. Okay. Dirty cocaine. cocaine. Dirty cocaine. Próxima música, pessoal, para deixar um pouco o clima mais calmo, escutem Feeling Good, Michael Bublé. Exatamente, Michael. Essa música não é do Michael Bublé, né? Originalmente ela é da Nina Simone, mas eu gosto da versão do Michel Bublé, a entonação dele. Eu gosto bastante, ajuda no clima noir que essa música tem. Ela é uma música bem calma, ela lembra, ela tem um pouco do jazz um pouco mais lento. E eu acho que assim, eu gosto de ouvir, toda vez que eu ouço essa música, na minha cabeça vem assim, alguma coisa, ou no nível de um filme noir, ou um filme de agente secreto, por exemplo. Eu gosto muito dessa música com a voz dele. É, eu acho que ela é calma até demais, às vezes. Sim, pode ser. Às vezes eu escuto ela e eu tipo... Você dorme. Não, eu esqueço de todos os meus problemas, tá ligado? Essa é uma... realmente, essa música tem essa tendência. Você esquece, né? Porque você vai curtindo todos a forma como os instrumentos se ligam e a voz dele é mais calma. Ela só no final que ela dá uma acelerada e fica um pouco mais alta, mas todo o ritmo calmo dela relaxa bastante. Então é isso aí, escuta aí. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Próxima música, pessoal, Paradise City, Guns N' Roses. Essa eu acho que é a minha música favorita de todos os tempos, ultimamente. Explica que agora você falou muguice. Essa é a minha música favorita de todos os tempos, dos últimos tempos. Dos últimos tempos, porque, cara, ela como? É... Pera, não, tá muito estranho. É que é difícil, porque às vezes muda, tipo... Eu não consigo dizer pra você que a minha música favorita da vida vai ser essa, porque eu não sei, eu já gostei de outras músicas no passado, vou gostar de outras músicas diferentes na frente. Hoje a minha banda favorita é Guns N' Roses e a minha música favorita é Paradise City. É já um tempinho. Nesse momento atual da sua vida, essa é a exato. Sua música. Exato. Paradise City é talvez o melhor álbum do Guns N' Roses, o Appetite for Destruction, que trouxe o maior número das músicas conhecidas, aquela que a gente conhece com mais frequência, Channel Mine, Welcome to the Jungle, Rocket Queen, todas essas estão nesse álbum. Eu acho que é o auge da formação clássica do Guns N' Roses, e essa música, ela foi praticamente toda construída pelos integrantes todos, porque a parte musical dela é feita pelo Slash, pelo Izzy e pelo Duff. Eu acho que por eles terem trabalhado os três juntos nessa música, e ela ser a música que o Slash mais gosta de tocar e a música favorita do Guns N' Roses, ela tem uma sinergia dentro dela que eu acho fantástica. Assim, é uma música que ela ela é pesada onde ela tem que ser, ela é calma, ela tem uma letra que eu acho muito interessante, a questão do lugar onde você gosta, né, Paradise City, me deve de volta pra Paradise City, onde a grama é verde, as garotas são bonitas, a questão de voltar pra onde, o lugar que você mais gosta, o lugar que te faz feliz, eu gosto muito dessa construção, eu acho que é a melhor música deles pra mim. Então é isso aí, pessoal, e escutem aí. Bem, pessoal, agora para finalizar essa playlist, vamos escutar Power Slave Iron Maiden. Power Slave não deve ser a música favorita da maioria das pessoas. Ela, às vezes as pessoas nem lembram muito dessa música do Iron Maiden, mas além dela dar um nome a um álbum. Mas aí que tá, ô cabeça. Às vezes ela é tão esquecida que quando você coloca pra tocar, você se surpreende. É, realmente, isso é um ponto. É, eu conheci ela sem querer, sabe? Eu comprei o álbum na época, quando eu conheci ela, nunca ninguém tinha me indicado ela, sabe? Ninguém falou, cara, escuta Power Slave que é foda. Não, tipo, eu comprei o álbum e escutei porque ela era a que dava o nome. Das músicas do Iron Maiden, eu acho que ela é aquela que consegue passar da melhor forma um clima. Porque assim, todo o riff dela, a construção, tentando dessa ideia meio egípcia da temática do álbum, cara, me arrepia de tão forte e de tão, eu vou usar a palavra poderoso, mas no sentido de assim, dela conseguir mexer comigo. Que é toda essa música, o riff inicial dela é muito marcante, é fantástico. É uma música que eu gosto muito dentro desse álbum, cara. E é um álbum excelente, por sinal. Então é isso aí, pessoal. Finalizando esse cast, cabeça, algo a você? A minha playlist ficou melhor do que a da Dri, porque a minha tá bom. Chupa essa. Então é isso aí, pessoal. Escuta aí Power Slave Iron Maiden.